3305 do Colos 29, chame o controle 120, decimal 8. 208, outra 3305, alvorente. Salvador, Europa 084, request taxi. Europa 084, approach taxi via Min April and Taxi India, or holding short, running 10, for takeoff, altimeter setting 1020. Taxi via Main April, India. Also runway 10 for takeoff 1200, runway 084. 330 Fuca. Uru 1723, desça para 2000 pés, autorizado final do procedimento LSX-Way, suporte estabilizado no localizador. Para o estabilizador no 723. Comandante, boa noite, internet 62112. Informação alfa. Xalama 212, desça para o nível de voo 060, TNH 0020. 060 com 0020, internet 62112. Bravo 4, holding runway 10. Bravo 04, neutral line up and take off for runway 0. Wind 200 degrees, with 4 knots. 02, line up and take off, Bravo 04. And please confirm 120 decimal 8 for departure. Affirmative, 120 decimal 8. Obrigado, muito bom dia. 20, bola, 354. O chame centro Recife, frequência 125.45, alterno 2.85. 125.45, alterno 2.85, até 3. 305. Delta 084, Burnett 36, suffer the departure, 120.8, good flight. Thank you very much, 120.8, good day. Esquerda do voo no 354. Voo no 354, sente, desce para 2 metros, reposta na frente de Duna. Que negar, permanece no 0 do Zero. Sim, desce no 0, reposta para 0 do 0. Sim, desce no 0, reposta para 0 do 0. Sim, desce no 0, climb touch level 350 via Buka. Roger, climbing 350 via Buka, Europa 084. Autorizado pouso na pista 10, vento 200 graus, 5 nós. Pega 12 no 2, confirma a velocidade. Ah, mantém 150 nós. Destino na 12 no 2, número 3 na aproximação, reduz a velocidade para 2, 209. 2, 209 também, a minha 2 no 2. Puxando a minha 2 no 2, desça para 4 no 3, o QNH é 1020. Passa no pé, 1020, né? Minha 2 no 2. Tijuana 723, o sol no Source 42, libere a direita, mantenha-me escuta, Alfa Juliette, portão 5. Direita, Alfa Juliette, portão 5, Tijuana 723. CNM 212, pode continuar a descida? CNM 212, desça para 2.0, autorizado final do procedimento LSX-Way, reporte estabilizado no localizador. 2.0, autorizado CLS, reportará estabilizado no localizador, CNM 212. Estabilizado visual, voo no 354. Eu vou fazer um pouco de tempo. It could be 125 decimal 45 or an arrow 126 decimal 85 robot 084. Fine? Why is it for the type? Salvador, Xanair 6224. É 6224, prossiga. É, na escuta para cópia Aracaju. 6224, confirma, Red Plano. Seria 0218. Mais uns 10 minutinhos, o plano chega no sistema, só um instante para cópia. Obrigado. Salvador, boa noite, CNM 612, ILS KT010. 2-1-2, continua a aproximação, vai dando pista livre. 2-1-2. Plano 354, solo Franço 47, mandei me escuta, Alfa Juliette, portão 08. Alfa Juliette, 08, na sua escuta, 1-3, na sua escuta. Senai 6212, autorizado pouso, pistão 0, vento 190 graus, 62 de novo. Autorizado 612 no solo ao 50, táxi via Alfa e chame na Juliette. Alfa, chama lá na Juliette, né, minha 2-2. Na minha 224, torre. Siga. Escuta pra cópia. Ativo. Ok, tá autorizado Aracaju, o nível 190, via Whisky 33 até o destino. Decola da 10, saída Conde, curva à esquerda. O controle 120.8, transponder. Acione o 0240. Autorizou Aracaju 90, decola da 10 com curva direita na Conde 1208-0240. Chama só o pushback acionamento, 6224. Chama lá. 012 da Oceané, aproximando da SBR. Portão 076202. Portão 076202. Salve Salvador, boa noite, é o Sam Mike XP November. O Sam Mike XP November, prossiga. Boa noite, solicito autorização de reboque da posição 9, pátio principal, para a posição 1 no 4, 4 também do pátio principal. Autorizado, reposte no término. Eficiente, repostarei o tempo. Salvo Salvador, eu tomo aí QSP November, informa términos de reboque, ok? Ok, Sente, vai QSP November. Ok, boa noite, bom trabalho. Yes. Terminador, Estado Quebec, está na metro 04. É, confirme. Chané 6224, já pronto para o Flex, está na metro 04. Autorizado, chame para o táxi 6224. Para a próxima, Chané 6224. Salvador, boa noite, Chané 6074, sem identificação, a autorizada a chegada Bomé de Uno, desça para nível de voo 050, ajuste 1020. Bomé de Uno, descendo 050, ajuste 1020, a senhorita autoriza voar Duna? Autorizado Duna, a Chané 6074. Autorizado Duna, a Chané 6074, vem a senhorita. Chané 6224, estamos com 126 AD, 2 horas, Mateus. Chané 6224, está autorizado, tá? À direita, chame, ponto espera para decolar, hein? Para ponto, ponto espera, Chané 6224. Autorizado decolada 1-0, o vento é 1-8-0 graus, 08 nós, o Chiné 6224. Decolagem 1-0, Chiné 6224. Meia 074, desce para 2000 pés, o ajuste permanece, autorizado o final do procedimento LSXV, reporte estabilizado. Zero 2000 pés, ajustado no 020, reportarei estabilizado, Chiné 6074. Chiné 6224, decolando os 22. Chame o controle, 120 decimal 8. 08, boa noite, Chiné 6224. Boa noite, Chiné 6224. Chiné 6224, contato radar na decolagem, se para nível de voo 190, saída Conde. 90, vira Conde, Chiné 6224. Chiné, está pronto para cópia. Ativo só com o time, gentileza, a saída prevista para o gol 1970. É, Bucas e Bar. Bucas e Bar? Sim, Buca, transição e Bar. Bucas e Bar, gente, obrigado. Valeu.